Foda-se escola, foda-se governo, foda-se mundo, foda-se você, foda-se a instituição, foda-se a TV, foda-se a rede, não sei o que, não sei o que lá. Sem sentimental, eu fecho o cofre, eu jogo os dados. Conto com a sorte, se der quase tudo errado. Não é novo, esconda tudo, recomece o jogo. Esconde as lágrimas, nada disso aqui é novo. Nada disso aqui é novo. Nada disso aqui é novo. Seja tão sentimental, não vaze informações. Não seja tão sentimental, não vaze informações. Não seja tão sentimental, não vaze informações. Não seja tão sentimental. Não seja tão sentimental, não vaze informações. Não seja tão sentimental, não vaze informações. Não seja tão sentimental, não vaze informações. Não seja